Eu sou o Leonardo Milan e você está ouvindo o Maringuaça 32. Você é quem? Você que não está aparecendo na tela. Eu sou o Man. Fora, tu tá fora do quadro. Mas dá pra ver o nariz de lá, ó. Ah, certeza. Eu sou ladrão, artigo 157. A polícia bola um plano. Sou herói dos pivete. Hoje ele veio pra provar a masculinidade dele, né? Tantas vezes que ele chamou de viado. Agora você passa o microfone pro seu amigo que tá do lado. Que é o Mancha. E é só. E tá chovendo, vai chover pra caralho, velho. Tomara que caia o mundo. Então é isso, Manta, conte-nos o que você tem feito nos últimos 3 meses. Muito sexo selvagem lá com as índias, lá no Mato Grosso. Putaria total, extrema. Aquela libertinagem total. Os cultos das tribos Yanomami, Tapajó, lá é uma putaria sem fim, rapaz. Escolha de sexo, sem camisinha lá, a gente usa tripa de... sei lá, sei lá. Eu era muito nervoso. Javali. Só, vixi. Mas intimidade com mulher, assim, né? Sexo sem camisinha. A camisinha só, vixe Maria. É o mais íntimo. Lógico. Isso, também as índias da teta caída lá. Beleza. Mas vocês veem índio mesmo? Ô louco, cara. A estrada que você tá fazendo é aquela uma dos índios lá? Cara, todas as estradas são... Cada estrada lá tem uma reserva indígena do lado. Caraca. Uma vez tá vindo pra Primavera do Leste, tive que deixar 50 no pedágio que eles fazem, cara. Eles fazem o pedágio lá, fica com o pedágio de mão. O pedágio mais caro que tu fica com o pedágio de pau na mão, cara. Você para o carro... Falei assim, índio, R$50, senão não passa. E, porra, eu falei, tá bom, né? Se não der, não passa, cara. Os caras te lincham, hein? Não tem polícia rodoviária federal, exército, Lula, Dilma, Bill Clinton, que dê conta, não, cara. E você tá sabendo que os caras da sua banda estão fazendo show rolê por aí, né? Tô sabendo, cara. Isso é uma puta patifaria, cara. Isso é coisa de cara traíra. Então, agora deixa inclusive, eu só vim aqui hoje pra lavar roupa suja e tirar isso limpo, falou? E hoje vai sair porrada aqui. Eu queria que tivesse vindo o Paulo e o Renatão indo pro moer os três na porrada. Falta de respeito e consideração, rapaz. Como é? E aí, Gustavinho? Nova formação? O Brian é uma instituição, né? Metafísica, tem lugar pra todo mundo. Então, Gustavinho, ele veio aqui hoje, esquece, ele viu um cachorro, já era. Não. Você tá querendo comer meu cachorro, né, velho? Não, o Brian, ele é uma instituição, né? Ele é uma instituição que está além da... de qualquer ser carnal. Qualquer um. Comunidade. Tá? Qualquer um tem isso. Tem... todo mundo que tocou no Brian pode voltar pro Brian. O Manta tá no Brian. Todo mundo tá no Brian. Uma suruba, entendeu? Eu vou fazer um show. Um surubão. O Brian é uma coisa que encarna nos seres humanos que participam dessa instituição. Uma vez no Brian, como se fosse um vínculo vitalício, cara. Até o dia que o cara morrer, o cara vai ser um Brian. Vai ser um Brian. Entendeu? É tipo pro resto Ramone. Da vida. Isso é tipo um karma que ele vai levar. O Hit Ramone é um Ramone. É um Ramone. Exatamente. Mesmo sendo um Hit Ramone. Mesmo sendo um Ramone. O Manta... será um Oblivion, eternamente um Oblivion. Infelizmente. Quando ele voltar, ele será um Oblivion. E pra infelicidade do Brian Oblivion, né? É. Não sei de quem que é mais infeliz nessa história. Sou eu por isso, é o Brian Oblivion por isso. Manta com o seu método Playmobil de tocar baixo. Será sempre um Brian Oblivion. Método muito bem sucedido, muito bem. Peterson Foca. Posso só mandar uma mensagem? Oi. Crianças, é por isso que vocês não devem fazer filosofia, tá vendo como vocês ficam? Aí, ó, hoje, ó o Nath, camarada. Senta, e o Paulo ainda. O Paulo pensando que vai pra Porto de Galinhas. Imagina o Paulo em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, né, Gustavo? Tem umas holandesas. Qual é o aviso que você ia dar? Algum recado. Que recado? Pra um filho de uma puta. Quero mandar aquele Bruno pau no cu. Só manda ele tomar no cu, aquele desgraçado. Que Bruno? O Bruno, o gordo, baleia. O Brunão? Orca, assassino, né? Por quê? É porque eu quero mandar ele tomar no cu, aquele viado lá. Tá aqui pra se defender mesmo? Não vai tomar no cu, Bruno? Tá quente. Comerei esse viadinho. Tá quente. Então fala aí. Nossa, não fala isso não, velho. E aí, ô Manta, você já conversou com o resto da banda aí? Vai ter algum show surpresa do Brian e tal? Cara, eu cheguei antes de ontem. O CD? Esquece. Tá. A gente tá com músicas novas. Umas oito. Não, é, 2011 sai, porque a gente vai lançar o CD de 15 anos de Brian Oblivion. É, então daí saiu o especial coletânea Brian Oblivion em 2011. Né, 15 anos de Brian Oblivion. 15 anos contou com vários integrantes. Vai ser o Manta, vai ser tipo o Renatão, vai ter o Brian Oblivion em concert. Vai ter o Tchuca, vai ter composições do Tchuca, mas não tocado pelo Tchuca. Composições composições minhas também. Eu tô compondo muito lá no Mato Grosso. Tá chovendo? É. Eu tô bem de frente pra câmera, eu não quero ficar nessa parada. Senta no negocinho lá, senta no murinho. Sentar no negocinho, porque sentar no negocinho. No murinho. Sentar no negocinho é comigo mesmo. Eu tava esquecendo. Eu vou nos shows com a galera e o pessoal fala assim: você vai falar disso aí no Maringuaça, né? Você vai falar disso no Maringuaça, né? Então, um tempo atrás eu fui no show do Vader e tal, foi legal, foi massa pra caramba, um monstrinho muito louco e a gente usou a viagem inteira. Pronto, é isso. Enfim, eu votei no Maringuaça hoje. Você votou? Eu votei mas a votação a gente vai falar daqui a pouco, né? Ah, é? É que tem pauta essa porra? Votar pra quê? Não votar no Sonic Flowers. No Sonic Flowers, o melhor de 2010. Tá rolando. Começou hoje. Tem dois lugares que você pode votar no Brian Oblivion. Ah, é? Tem dois lugares que você pode votar no Brian Oblivion. Sério, cara? Melhor banda e vote no Maringuaça. Vamos ver quem tá. Melhor banda. Tem três views. Você vai votar no Brian ou no... Não sei. Ah, certeza. No Bandidos Molhados. A vingança do bovino. Vingar, me tiraram da banda, porra. Vamos vingar agora, cara. Não, é. Não tô brincando, votem no Brian Oblivion. Eu também votarei. O Brian precisa de eu? Você. Não, eu votei tipo, no Brian Oblivion. Não, sim, eu só não votei no Brian Oblivion nas categorias que tinha Pandora, né, velho? Nada, deixa de ser grupo, cara. Sem banda, cara, tem que votar grupo, velho. Mas o show do Cianorte, a gente fez um show do Cianorte. E aí, conte-nos. É. Bom, tô sabendo. O show do Cianorte foi muito bom. Assim, o show do Cianorte sempre é bom aqui. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi tão bom. Por quê? Porque a população. Como que se diz o pessoal que Cianortense. Nasce? Cianortense. População nativa. A população nativa, eles são muito receptivos. E sei lá, cara. Eu acho que sempre quando a gente toca fora, é bom. É verdade. Todos os que a gente tocou hoje foi porque fora. A gente pode perder a noção, né? Tocar em Maringá, as pessoas nos encontram na rua, daí eu fico meio envergonhado, tá ligado? O Paulo perde a noção demais os shows fora. Não, né? o Paulo ele sai sempre, de si, né? Cara. O Paulo, ele... Não, mas é que assim, quando eu toco em Maringá, daí eu faço uma parada, eu falo assim, não, mas essa pessoa vai me trombar na rua, né? Cara, eu tô aí vai andando pra isso, pra falar a verdade, não, viu, cara? É que eu sou uma pessoa, né... É um professor, né? Eu tô cagando andando pra isso pro cara, já falou assim, ai, Vita, merda, uma banda. Eu falei, tudo bem, cara, você é menos inteligente do que eu, porque você tá pagando pra me ver, não é? Você tá embaixo, eu tô aqui em cima. Não, se alguém falar a tua banda é uma merda, eu falo, tudo bem, mas você pagou pra me ver, não foi o contrário, então vai se fuder. As pessoas estão pagando pra nos ver, a gente tá recebendo 3 cervejas, fi. 3 cervejas por esse cabeça. É o problema, né? Estamos sendo mal pago, né? Ainda tá sendo mal pago aqui? Não, 3 cervejas tá massa. Por de cabeça. Não, a gente recebeu R$80. A gente pegou os R$80. A gente pegou os R$80 e alugou uma van. Vem cá, e acabou. Como tá aqui? Eu tô por fora, sério, assim, faz 3 meses que eu não venho. Quando vem também não dá pra acompanhar tudo. Não pode votar muito. Essa putaria de bar aqui pagar pouco favor. Mesmo? Oi? O bar continua pagando essa merda, hein? Par de bilheteria. Não mudou porque, nada, ó, filho. Bem ou mal, cara, bem ou mal. A gente reclamava muito uma época que tinha o Fábrica Rock, tinha lá o pub, mas a gente sempre tinha bilheteria, cara. Se tinha público. O que a gente fazia com a bilheteria, mano? Não. Diz aí. Fumava tóxico. Comprava rocha. Então. Comprava Brahma e Skol. Não importa o que a gente fazia com a grana. Não, a gente importa o que a gente recebia, cara. Pronto, quer dizer, se a casa tinha 20 pessoas, a gente recebia um percentual de 20 pagantes. Se tinha 500, você recebia de 500, cara. Entendeu? Várias vezes foi assim. Geralmente é de 20. Mas tudo bem, cara. Mas, mas tá fraco. Mas hoje em dia nada, cara. Hoje em dia você vai tocar ninguém... Ah, não me lembro. Eu lembro de uma história que me dá raiva. Tá ligado, né, Gustavo? Pode falar. Pode, cara. Só pode no microfone. Não pode falar direito. Fala aí que não pode. Não, fala. Você tava bem ruimzão no dia do show do Neville também, velho. Show do Neville também. Qual? Teve show do Neville, mano. Quando é que foi, mano? 2006. Foi uns tempos atrás aí, velho. Uns 3 semanas atrás. O show do Neville foi muito bom. Eu me lembro de ter chego em casa vivo. Nossa, cara, eu fiquei ruim aquele dia. Eu não me lembro, cara. Foi, velho. No outro dia eu tive acordar cedo pra ir pra pós. Aí meu pai me acordou me picudando, velho. Vagabundo! Foi numa sexta, né? 9 horas já! Numa sexta. Eu tava aqui, só que não pude, cara. Eu posso falar de uma coisa? Pode. Do táxi, eu vim de táxi. Pode falar. Eu ando de táxi. Ele gosta de andar de táxi. Taxista, eu não tenho nada a ver. Ele pegou o taxista. Não, eu peguei um taxista gostoso. Mentira. Ui. Não, mentira. Eu vim de táxi pra cá. Aí. Pegando o taxista. Não. Farpando o câmbio dele. Não. Tinha uma pegada boa. Não, mentira. O taxista chegou e falou assim: ô, oh, não é, cara. É que é foda, velho. Eu ando muito de táxi. Eu não tenho nada a ver. Não tem pauta. Essa parada não tem pauta. Fala não, logo, o porra! O cara chegou e falou assim: puta merda! Não, eu já falei pro D2 isso. Ele falou assim: é, ele falou que ele falou pro pai dele mudar de Campo Mourão e vir pro Maringá. Eu falei assim: ah, tem que fazer isso porque Campo Mourão é meio 13, né? Artigo 157. Aí ele pegou e falou assim: não, mas Campo Mourão é massa, tem umas meninas lá filé. Ele falou assim: tem umas meninas assim que dá dó de meter. Que a gente só chupa, assim, de tão linda que ela é. Ele falou isso. Cara, tu não fala que taxista não bate bem da cabeça, mas já viu isso aí, já que taxista não, não bate taxista bem. E filósofo. Não, taxista. Imagina os dois juntos no mesmo aí, táxi. Tem um taxista que ele tá. É, ele é pastor. Eu sempre pego. É a mesma companhia de táxi. Aí tem o tarado, o pastor. Pastor, nossa, beleza. Não, é 8, tem um muçulmano, 80. Tem um muçulmano também ou não? Não, só tem figuraça, cara. Não, é. Mas tem o pastor. O pastor falou que vai me dar uma bíblia. Porque a gente escuta na... Mas eles não dão desconto. Eu fico escutando a ladainha e eles não me dão desconto. Mas eu fico dando bola, né, esperando desconto, assim. Mas nunca rola. A gente dá bola porque é educado, né? Que fala, é. Não, eu espero um desconto. Tô sempre esperando desconto. Desconto aí pro teu ouvido, sua história. Não, né? Não, legal. Eu faço cara gente boa. Você não fala que você é ateu pra ele, cara. Não, pro pastor eu falo. Aí que rola mais discussão. Nossa, né? Mais, não, pra ter mais discussão. Pra ter você mais conversa. Você não tem que falar nada, mas tem que só falar. Não, você tem que instigar. Uma vez, uma coisa deu R$15, ele fez 12. Foi o máximo. Aí, enfim, desconto. Você tem que chocar, entendeu? Você tem que falar um monte de falar umas coisas. Eu sou do capeta. Tosca, assim, sabe? É. Não, mas eu dei uns argumentos do sexto empírico. Porra. O sexto empírico, ele falava assim. Ele falou assim: ou Deus é bom, ou é. Ele não existe. Não, é que a parada é muito louca. Ele fala assim: se Deus é bom, ele não é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, ele não é bom. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele é todo poderoso, ele é o Jim Carrey. Não, se ele é todo poderoso, ele poderia acabar com o mal. Mas ele não acabou o mal porque ele é mal. Se ele é todo poderoso, entendeu? Ele é todo poderoso. Ele não pode acabar com o mal porque senão ele seria mal também. É, se ele fosse todo poderoso e poderia... Você pode parar de me interromper, caralho? Eu tô tentando pegar o seu raciocínio. Não, se ele é todo poderoso e ele pode... Ele é todo poderoso, ele pode acabar com o mal. Mas ele não acaba com o mal por quê? Senão ele seria malvado também. Porque ele é malvado. Então ele é todo poderoso e malvado. Ah, entendi. Ou sacana. Agora... Porque se ele fosse bonzinho, teria acabado ele com o mal. Ele teria acabado com o mal. Ou senão, se ele é bom, então ele não é todo poderoso. Porque ele não pode acabar com o mal. Entendeu? Entendeu? Ó, ele é. Então ele é consegue, bom. Ele é bom, mas ele não consegue acabar com o mal. Ele é bom. É. Se ele é muito bom, muito bom, muito bom, por que ele não acaba com o mal? Porque ele não é todo poderoso. Se fosse fodão, cobra delta ali, entendeu? Sniper ali do. Entendeu? Stallone, ele acaba. Esse é o argumento do sexto empírico. O Rambo é todo poderoso, porque ele acabou com o mal. Aí eu uso o argumento. Vietnã. É. Entendeu? Você pode parar de me interromper, eu tô falando? Desculpa. É. Então esse é o argumento do sexto empírico. O sexto empírico, ele argumenta desse modo. Ou é uma coisa ou outra. Aí eu argumento isso com o pastor. Daí ele fala assim de liberdade. Aí ele fala do jardim do Éden. Da cara, maçã. Mas se a maçã, né? A maçã é uma coisa foda. Porque a maçã, né? Porque ele cercou. A maçã, que ele cercou a maçã, o pé de maçã, né? Pro Adão e Eva não comer a maçã. Né? Por que ele... Pra dar vontade. Então, por que que ele criou? Porque a maçã é gostoso. Mas por que que ele criou? Isso na verdade é buceta, é cara. Puta, então, Deus você gente, é uma analogia, cara. Isso é pra, a Bíblia não ia colocar na Bíblia assim. Aí a Eva abriu a perna e mostrou a buceta e ele enfiou a rola, a banana. É. A maçã, a maçã é a buceta, entendeu? É esse que é o lance. Mas você sabe que a maçã, se o Jardim do Éden existiu, naquele território onde o Jardim do Éden existiu, não tem maçãs. sabia? Ah, hoje em dia. Não sei nem onde fica. Você nem sabe onde é. Você não sabe onde é que eu frequento, mas no sistema binário aqui da cidade. É verdade. Comprou um GPS. O meu pai veio de Cascavel e tomou uma multa de R$191. Que ele não sabia. Acho que ele pegou uma contramão, tá ligado? Não, confunde demais, cara. E sabe uma coisa que confunde muito no sistema binário? Me confunde, pelo menos. Não, sei lá se confunde os outros. Ah, aquela seta pintada no chão, entre as faixas de pedestres, escrito óleo. Porque aquela seta tá virada pro lado contrário. Então, às vezes, você tá ali parado, pá, aí você já saiu do... Não consegue mais ver a placa. Olha. Aí você olha aquele óleo ali e você vê a seta aí. Cara, e é automático, né? Natural. E lá no Mato Grosso não tem isso, né? Você fala, tchuf, vira. A hora que você... Onde eu virei, cara, desde cara com os carros, veio... Deu estranho. É que só entrar um pouco, deu consigo. Eu tenho medo, né? Mas eu acho que... lá não tem semáforo, né? Mato Grosso. Tem? O binário matou um ontem, na frente de casa, quase. Quase na frente. Foi ali na. Tem imobiliário e o bagulho de ramo ali. Sim. Cara, o moleque acho que eu morava no meu prédio. Ele descendo, parece que o cara foi atravessando. Chegou na metade, esqueceu de alguma coisa. Ele voltou, daí ele virou por baixo, né? Não viu o trânsito descendo. É, morava, né? Cara. Porque morreu o cara. Morreu, ele morava. Mas assim, eu sou contra de. Morreu, eu vi isso aí, morreu. O cara. Tipo, manjo no começo quando você olhava pro lado antigo ainda. Eu mesmo quase atropelei um cara desse jeito. O cara olhando pra baixo. Mas eu saí nessa casa lá, tava só. Morreu. Só na massagem cardíaca lá. Depois eu desci lá embaixo, olhei, peguei na ambulância, tava na. Também, falaram que foi. Se você vai falar, fala no microfone. Pô, eu peguei seu microfone porque eu ia falar, toma de volta. Mas eu acho assim. No cu, você pegou meu microfone, então. Pega, cara, esse microfone. Desde quando essa merda desse podcast de bosta, você só tem três microfones. Tem que é porque não é pra não toda merda que você fala. Vamos parar aqui, né? Compra o microfone então, programinha de bosta podcast aqui. Vou votar no outro podcast. Fala outro podcast lá pra votar. Esse negócio de pega meu microfone. Vamos parar com esses preconceitos, sabe, gente? Vamos parar com esses preconceitos assim. Vamos parar. Para com esses preconceitos de manta, mora no Mato Grosso. Mas besteira, só porque ela não tem de irrigação. Lá não tem. Isso é coisa de gaúcho gator, destino da puta, carioca ladrão, Gustavinho. São Paulino babaca. São Paulino viado. A gente não pode. Não pode, puro preconceito. Puro preconceito. Viado. Isso é coisa de gaúcho viado. Isso é coisa de São Paulo viado. Mas se o São Paulo fosse campeão da Libertadores, não aconteceria o que aconteceu com o Inter. Não, pera, agora tem que falar uma coisa. Né, não, não. Mas Amy Rose, ó, né, velho? Posso falar uma coisa agora? Eu agora eu vou falar. Eu vou falar porque agora eu quero silêncio absoluto. Porque eu vou falar do maior time de futebol da história. Da história do universo. Até o moderno. Galo Maringá vai ter um título nacional. Vou falar pra vocês uma coisa. Não, tá aqui só. Agora, mais do que nunca. Não deu, velho. Não deu. O Peixe, lindo, maravilhoso, bimundial, bi da Libertadores. E numa decisão mais do que. Como fala? Uma conversa entre amigos, né? Uma decisão mais do que acertada da CBF. Reconsiderou e unificou os títulos do brasileiro. E agora o Santos é octacampeão brasileiro. Eu acho errado isso aí, mano. O Santos é o maior time de todos os tempos. O negócio não é você tem. Ganhar a taça. Não tem. Deixa eu. Então, cara, se o Santos. Santos é o maior time de todos os tempos. Se o Santos é octacampeão, o Grêmio Maringá é campeão brasileiro. É campeão brasileiro, cara. Também. Eles estão reivindicando. Meu, isso aí é errado, sabe por quê? Grêmio é campeão da segunda divisão. É errado. Antes, o negócio chamava Taça Roberto. Taça Roberto? Mas era o brasileiro, não, cara. Não era brasileiro. Era brasileiro que competia times do Brasil inteiro, mas cara. Mas não era brasileiro, sabe por quê? Porque se chamava Taça Roberto. Não é brasileiro. Brasileiro é Campeonato brasileiro. Foi instituído em 1971 e daí pra frente começa. Então vamos partir desse pressuposto. Então você, o vascaíno, então o título da João Avelange não é brasileiro. Porque não é campeonato brasileiro. Não é brasileiro. É campeonato da Taça João Avelange. É. Não existe isso. Brasileiro. Cara, existe. Existe, a União do Flamengo amarelo, também não azul é. E verde. Existe taça. Existe campeonato. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Você é campeão da Copa do Brasil, você é campeão brasileiro? Não é. Campeão brasileiro. Porque você é a escória dos brasileiros. São Paulo também envolvia times não só de um estado. Não. Mas sabe o que? Mas é que vocês não leram, é que vocês também não se informaram sobre a questão. O que acontece foi o seguinte: um dos maiores defensores disso foi o próprio João Avelange, ex-presidente da FIFA. Aí, o que ele alegou? Aquele tiozinho lá, né? É. O que ele alegou para a unificação dos títulos brasileiros? Que em 1971, foi estabelecido o Campeonato Brasileiro. Quem nome foi o campeão em 1971? Que não é nesse formato, é Atlético Mineiro, né? Que não sei se foi o... Não é nesse 72. Formato, não foi pontos corridos, né? Palmeiras. Não vou, como fala? Pô, não interrompe. Era grupos. Era por grupos, né? Não é pontos corridos. Não no formato que é, mas era com o nome Campeonato Brasileiro. Tá. Surgiu o Campeonato Brasileiro em 71, porque acabou a CBD e surgiu a CBF. Tá, calma, foda-se. calma. Qual é o nome do campeonato? O que? Campeonato Brasileiro. A gente tá falando do campeonato. Calma, deixa eu falar dos fatos. Deixa eu falar dos fatos, porra. Você tá falando da CBF. O João Avelange, o que ele alegou? Que é antes da CBF, não tem importância, filho. Informação. O João Avelange concluiu o quê? Se partir desse princípio de que, a partir de 71, que virou CBF e é Campeonato Brasileiro, o Brasil não é pentacampeão. O Brasil ele é bicampeão. Não. E depois quem é que... Não. Porque quando quem organizava porque o tricampeão? Porque o tricampeonato do Brasil foi como CBD. Então, se mudou a instituição para CBF, a CBF tem dois títulos mundiais. Então, a seleção brasileira hoje é bicampeã mundial. Mas não é pentacampeão. Lógico, é o mesmo conceito. Não é. É o mesmo conceito. É, não, é a CBF, mas a CBF não, mudou. Mas não, é a, não, cara, mas não, é a confederação, para, cara. Para, FIFA. Para. Não. É isso, a mesma coisa. Nada a ver. A FIFA é uma coisa. Nada a ver. FIFA. Mas a seleção brasileira é vinculada à CBF. E a seleção brasileira até 71 era vinculada à CBD. Então, quer dizer, a CBD tem três títulos mundiais, a CBF tem dois títulos mundiais, a seleção Canarinho tem três, então, mais dois, que hoje é bimundial. É penta! É penta! A CBF, cara, a seleção brasileira hoje é bicampeão. Tem que partir desse pressuposto. Oremos. É o mesmo conceito. Mas que a seleção brasileira perca os títulos. Campeão brasileiro. Mas a confederação mudou. E é a mesma coisa com o Campeonato Brasileiro. Cara, a Taça Brasil e essa Taça do João, Brasil. Não sei o que lá. Roberto, qualquer Roberto, coisa. Né, não sei o que, era o brasileiro da época. E era, era muito o brasileiro mais... da época, não é o Campeonato Brasileiro. Como era o nome? Era, Campeonato Brasileiro, cara, o nome? Era o Campeonato. Relativo ao Campeonato Brasileiro. E era muito melhor que o Brasileiro, porque jogava os melhores times do Brasil. Tá bom, pega os oito times. Pega os oito times. Santos Octa, campeão brasileiro. Beleza, linda, maravilhosa. Oremos. Quantos Libertadores seu time tem? Duas, seu Paulo Cunha. Então, até o Vasco tem duas. E Mundial, quanto? Seu time de merda. Tem as finais aí. O Corinthians não tem nenhum, velho. Tem aquele Mundial esquisito lá. Que Mundial? Não é verdade, e quantos Libertadores eles têm? É verdade. Como não, é que ganha Mundial sem Libertadores? Não existe. Na verdade, foi convidado pra colocar. Eles convidaram o Corinthians pra colocar a cadeirinha no Maracanã, entendeu? É que a final foi no Maracanã, aí mas tinha que ter forma, cadeirinha. Foi no Maracanã? Foi. Foi no Maracanã. Aí tinha que ter cadeiras, né? Porque a como chama? A Conmebol? Não, a Conmebol é do. A Conmebol, ele tem umas certas regras, né? Tem. Então, assim, por exemplo, o Atlético... Várias instituições têm regras. O Atlético Paranaense montou aquela arquibancada circense e daí não foi aprovado. E aí não foi aprovado porque o São Paulo boicotou. Isso aí foi um boicote mais nervoso do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu a Libertadores nesse dia. Enfim. Não, acho que era uma arquibancada circense e tal. Ué, fala assim, não pode ser arquibancada. Não, vamos não só pode. Com as normais. Não, só se fosse por... Mas enfim, aí. Enfim, anyway. Aí eles colocaram. Vou tocar no tribo, você esquece os instrumentos lá, velho. Você lembra que a gente tocou na Velvet? Esquece. Você lembra que a gente tocou na Velvet no dia da final? De várias coisas. Você lembra? O contra o Atlético Paranaense, lembra? Comemorei? Lembro, tá um frio do caralho. Você fala, eu passei lápis no olho. Eu nunca passei lápis no olho, cara. Os caras entregam as histórias, né, velho? Os caras falam assim, eu nem lembrava disso, mas. Ele olhou pra mim e falou assim, ô Gustavo, você passou lápis no olho? Eu falei, eu não, cara, eu sou macho, menino, eu sou homem. Aí ele chegou e falou assim, não, cara, você passou lápis no olho, eu não passei lápis no olho. Eu decidi falar a verdade, velho. Agora você se fudeu, já que você me lembrou, você tá fudido. Que filha da puta, velho. A gente vai captar o áudio aí, vai. Mas fez umas lagriminhas assim também. Aquilo era emo. Mas eu não passei lá pro olho. Mas foi bem na final. Eu vi, ó. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense. Tá ligado que o Palmeiras tá contra. O São Paulo mereceu ganhar, mas foi uma boicotada. Ué, cara, cara, foi boicotada. Foi filha da putice. Filha da putice. Eu acho que o São Paulo ia ganhar de qualquer filha da putice. Jeito. Mas tinha que ter feito. Assume, certo, seja velho. Homem pelo menos uma vez nesse campeonato. Dá pra pôr. Vamos colocar um intervalo aí? Já não é. Você não edita esse negócio? A gente vai editar agora que vai parar pro intervalo. Ah, então edita. Tem gente assistindo ao vivo? Quem tá assistindo ao vivo? Levanta a mão. A gente vai pegar cerveja, fica ao vivo. Quem tá assistindo ao vivo, levanta a mão. Tem o Palim tá assistindo, eu tô assistindo ao vivo. Qual o Palim? O Fernando. Ah, o viadinho, mora? Se defende, pau no cu, se defende, vergonha. Mas ele escuta por aquele microfone. Não, pra escutar mesmo, pra escutar ele tem como se defender. Acho que sim. Escuta falando? Se você falar mais perto lá, é mais provável. Ah, é? Fernando, viadinho, pau no cu, pau no cu. Vamos pro intervalo. Ele não escuta o que eu falo. Quem mais tá ouvindo a gente? Não, quem mais? Quem mais? A namorada do Mancha, né? Tá ouvindo? Quem mais? Fala mais um aí pra eu xingar. Pra só tem mais outro, eu acho. Não, outro eu não conheço, não vou xingar que eu não conheço. Tamo Fernando, sério, abraço pra você, cara. Oriente, vamos tomar caralho, uma essa semana aí. Edição é de matar. O Fernando não bebe, cara. Tomar uma Coca-Cola. Vamos pro intervalo, vamos tocar agora. Vamos tocar The Bomb Molesters. Siboney. Vai tocar isso aí. Ô, oh, posso sugerir um som também? Põe Dropkick Murphys, cara. Chegou a hora da retrospectiva. Caralho, 2010. Gustavo, você começa. Retrospectiva 2010. Você pode fazer da sua vida, do meio musical, do que você quiser. Retrospectiva 2010. Agora, vai! 2010 foi um ano bom, porque começa com 2010 é um número cabalístico. Um número cabalístico sempre reserva coisas boas. E a gente fez. Então, a gente fez 5 shows pra Unison, todos eles em... Eu fiz 4 ensaios com a minha banda. Ah, é? Cinco shows. Foi em março, abril, maio. É, eu fui demitido. Eu pedi as contas, mas eu ia ser demitido. Não. Eu não posso falar mais, porque é o senhor. Vai que o senhor tá um dia. Me dá um W, me dá um I, me dá um L, me dá um S, me dá um O, me dá um N. Ele está me ouvindo. Acho que ele não escuta, não. Foi um ano bom, enfim. Aí eu fui empregado em outra empresa. Me dá um W, me dá um I, me dá um L, me dá um S, me dá um O, me dá um N. Eu não sabia que foi. Enfim. Um ano bom. E aí, seu ano tá esse resumo assim. Se resume a essas letras. Manto. E agora? Já que a retrospectiva de vida dele, 2010, foi tão curta. Entre demissões e admissões, foram tipo duas frases. Você, retrospectiva 2010. Não faz cara disso, tá? Pode falar. Mas qual ar? Tudo que você quiser falar, velho. Área profissional, área musical. Eu falei do Brian. Ele falou cara, tudo. Você pode falar tanto o pessoal, profissional, tanto no tanto no pessoal como no... Como é que o Faustão fala, velho? Tanto no profissional quanto no pessoal. Retrospectivo. Nossa, puxado de nariz aqui. Agora faltou ar aqui. Profissional foi muito bom. Tirando que eu fico longe pra caralho aqui da cidade, né? Foda pra caramba. Não, de qualquer cidade fica longe. Também. Não, exceto da onde eu tô, né? Exceto da cidade que eu tô, né? Não, mas você não fica na cidade. Cara, se você um dia for pra lá, você vai se matar com aquela cara. Perspectiva. Não é tão selvagem assim. Wild. Aliás, world. Não é nem um pouco selvagem. Né? Agora vindo de oportunidades. Eu pensei em fazer um concurso. O Maranhão, ele perto? Quase. Hã? O Maranhão é longe pra caralho. É longe do Maranhão? É longe. Puta, cara. Tipo, era um salário de 9 pau. Aí eu falei assim, mas é um preguiça. É mais longe que o Maranhão. Profissionalmente foi bom. Mais longe que o Maranhão? Nem reempregado demitido. Tô conseguindo ficar no mesmo emprego o ano inteiro, então isso é ótimo. Musicalmente, tô fazendo bosta nenhuma agora, vão começar a lançar assim também e tal, depois de volta. Mas o ano de 2010 foi um. Isso aí. Continuo virgem. Continuo. O que mais? É. O virgem de 40 anos. Não, eu não pareço, cara. Com o nariz parece com o dele, cara. Como o nariz é 90% da face, então parece com o cara. Eu só tenho andado de skate também. Lá você anda de skate? Levei meu board lá, numa das cidades que eu tô, é só ladeira. Dá pra nós descer, nervoso. Mas você encontra os caras da ladeira lá ou não? Eu tô induzindo a turma, tem um cara do patins que eu tô convertendo ele. É chão batido? E aí o chão batido igual o teu cu, filha da puta. Tipo, mas aí você desce com aquele, tipo, no morro de areia, assim, como que chama? Não, o Anta. O Anta. Como que eu vou descer no morro de areia se é chão batido ou jumento? Você não, sei lá, velho. É tipo dunas. Tipo dunas, assim. O cara nem sabe que é chão batido. Você podia andar de dunas. Pior que ele nem sabe. Ó, velho, ó. Você nem sabe que é chão batido, cara. É chão de terra. Aquela terra. Terra vermelha. Não, mas tem, cara. Uma turma vai ser legal sempre aqui em Cuiabá. Encontrei uma turma que anda lá. E aí a gente. Cara, já tem uma galera andando lá. A gente deu uma civilizada. Você deu uma civilizada na galera. Barra do Garça é um cara que anda de patins. E ele é o Manta levando a civilização para locais inóspitos. Cara, mas é verdade, cara. Tipo. Eu dei uma. São Paulo inteiro. Se equipar e tal, daí hoje tem bastante parceria lá. Cuiabá, Canarana e Barra do Verde. Tem uma turma mandando. E aí essa é a sua retrospectiva também, 2000. Foi ótimo. Do esporte, da música, do mancha. Aí o lado pessoal continua solteiro. O Manta vai ser preso por persuadir menores, cara. Logo, logo. Aliciador. Ô, Mancho, sua retrospectiva 2010. Cara, minha retrospectiva 2010 se resume a sair da onde? Só. Sendo desempregado agora, acabou aquela bosta, nunca mais piso lá. Ufa! Cara. Ufa! Eu vou ter que voltar umas vezes ainda, vai ser contado só. Mas por quê? Ah, tem que, sei lá, pagar alguma taxa de tchau. Ah, mas você não vai nem. Né? Taxa de tchau, cara. Quanto que é pra dar tchau aí na parada aí? Mas na boa, vocês têm nojo de voltar na UEM assim? Ou não, velho? Eu estudo lá todo fim de semana. Você tá em voz? Cara, eu tenho nojo de pisar naquele lugar, velho. Eu tenho uma... Eu não sei, cara. Eu tenho bloco uma... era fedido, né, velho? Nosso bloco civilizado. Não, cara. Locais inóspitos da UEM. Aquele bloco de filosofia, aquele monte de riponga, desgraceiro. Os caras fedendo, então uma... Lá de boa. Nada contra os riponga, filha da porra, quer dizer. Você tá... Corrigindo. Não. Bom, eu troquei de trampo 4 vezes. Entre demissões e pedidos de... musicalmente eu saí de outra banda, fui chutado de outra banda. Fui tirado de outra banda. Expurgado de outra banda. Outra palavra bonita, deixa eu anotar, pera aí. Não, hoje tá foda pra caralho, né, velho? Quantas palavras? Tipo, a palavra. Então, você posso falar? Tô mordendo. As palavras. As palavras, cara, elas não precisam de um significado tipo de dicionário. As palavras elas falam por si. Tipo, se você falar assim, expurgado, já é fora. Entendeu? Você foi expurgado. Agora você fala abrupto. Entendeu? É uma coisa de uma interrupção abrupta. É porque eu já sei tipo, o significado. Talvez porque eu já saiba o significado da palavra. Não, mas ó, abrupto. Você. É tipo. Fala isso pros seus alunos, velho. Um abrupto. É um rompimento, entendeu? Então as palavras... Dois, tem a tua retrospectiva, por favor, não. Né? Aí, eu assisti 90 por... Com esse negócio de... Fecha aspas. Fecha parênteses. Porque esse negócio de ficar com emprego, sem emprego, com emprego, sem emprego, eu consegui assistir 90% dos jogos da Copa. Que não foi uma coisa muito boa, que acho que foi uma das piores Copas de toda a história. E, bom, é isso aí, velho. E aí, cara? Acabou o ano, mano. Eu acabei o ano pobre. Meu primeiro ano. Como engenheiro pobre. O segundo ano como engenheiro pobre, então. Tô mas se formou só faz 2 anos só? É mesmo, velho? Louco, parece que faz mais. É que ele entrou 15 anos. É que ele entrou em 95. Bodas de diamante. É que ele entrou em 95. Não é cabaço, velho. Que cabaço. Gustavo acabou de fazer o porquinho. Quantos seguidores você tem no Twitter, Gustavo? Eu tenho 160. Olha que filho da puta, velho. Você tem 20 mais que eu, velho. Ah, 15 é? Mais que eu. 20. Quem quiser seguir, é que eu sou muito aqui, legal. Tá, eu sou muito legal. Se vocês querem seguir uma pessoa legal, que fala coisas divertidas, eu tweeto sempre bêbado. Os tweets do Gustavinho são os mais insanos, cara. Tirando os meus, eu lógico. Eu tenho 2 tweets. É quase Bertolby. Tem 2 tweets, tá? Por que Bertolby? Significa isso aí? Bertolby é uma personagem do meu Ville. Tenho 2, cara. Um em cada porta do carro, porra. O agudo legal no som. O Bertolby é uma personagem do meu Ville. E o meu Ville escreveu essa novela, esse conto. E é um cara que não faz nada. Ele não faz porra nenhuma, cara. E eu sou um quase Bertolby porque eu quase não faço porra nenhuma, entendeu? Eu sou quase. Tô beirando. Eu tô beirando pra chegar. Um dia eu chego no Bertolby. Um dia eu serei como ele, assim, de não fazer nada. Ele não faz nada, cara. Tipo, os caras falam pra ele assim: fala, Bertolby, vai lá e arquiva tal coisa. Ele, eu prefiro não fazer. Aí ele não faz. Tá ligado? E eu sou quase ele, assim. Então eu sou quase o Bertolby. Assim. Muito filosófico. Porque eu só faço o necessário. O Bertolby não faz nem o necessário. Ele não faz o que... O Bertolby? É. Então ele, o Bertolby, ele caga na calça. Então. Ele não vai no banheiro. Não faz nem o necessário, cara. Nem no banheiro cagar ele vai. Não vai. Ele caga ali mesmo. Ele vai, não vai nem pra casa dele. Ele dorme no escritório onde ele trabalha. Ele fica ali de boa. Aí ele fala assim, vai pra sua casa. E por que ele não é demitido? Porque os caras têm dó dele. Assim. Aí os caras, ao invés de demitir ele, sabe o que os caras fazem no conto? Piada. Eles mudam o local do escritório. Porque eles não têm culhões pra demitir o Bortolbi. Ah, é verdade, é? É mesmo? Ele fala assim, engraçado, fala assim, parece com que história recentemente. pra não demitir ele, porque ele... Aí eu tuito bem pouco, que a nem o Bortolbi. Imitando a arte, né, cara? Ei, assim, vai, é. É, ele fala assim, a arte. Ah, eu não vou pra casa não. Daí ele começa a morar no escritório. Aí os caras, pra não demitir ele, mudam a sede, assim. Aí ele fica lá no escritório, de boa. Vamos pro outro intervalo e a gente vai tocar Patriotas do Rock. Considerações finais. Luiz Gustavo Papa Anastácio Pereira. Vão todos tomar no cu, bando de filha da puta, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vão se fuder e o vinil vai voltar! Vai voltar! Agora no intervalo a gente tava conversando sobre vinil, CD e tal. E é uma coisa que me vem tomando muito tempo pensar sobre isso. Não, é porque antigamente a gente ficava um mês juntando R$25 pra comprar um CD e a gente achava super legal, sabe? Tô juntando dinheiro pra comprar um CD, um por mês. Por mais que o CD fosse ruim, né? Era massa. Era massa, cara. E a gente ficava juntando. Hoje em dia, a gente tem aqui no Rapid Share, a gente espera 90 segundos e a gente fica puto. Tomando coisa esperar 90 segundos é uma sacanagem. E é de graça. E a gente tá esperando. É de graça, custa 90 segundos. Cara. De graça, cara. E a gente reclama porque o bagulho é de graça e tem que esperar 90 segundos. A gente esperava um mês e pagava. A gente esperava um mês e pagava. E hoje a gente não consegue esperar 90 segundos pra ter o bagulho de graça, velho. Pronto, eu disse. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu não espero 90 segundos. Agora a gente vai ouvir... Isso é pago, então. Agora a gente vai agora ouvir... Agora o Mancho vai fazer as considerações. Peraí. Agora a gente vai ouvir Brian Oblivion tocando Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, kind of like to me. Pretty Woman, I don't believe... Mano, gosta do Rockcast. Voltando agora. Considerações finais, Mancha. Agora. Considerações finais, Mancha. Não, pra você não esperar os mais 90 segundos, utilize o Free Rapid. Ctrl C, Ctrl V. Logo fica lá, aí você vai dormir. Ah, já deu muito trampo já. Eu prefiro. Ah, é, aquele programinha, né? É, aquilo é bom pra baixar seriado quando vem mais de 35 6 partes pra você baixar. E as considerações finais. Sei lá, um abraço pra todo mundo aí. Os 4 caras que pessoal que entra. Ficou 10 minutos vendo a gente na. Falei pro Andy que o Gustavo tinha comentado The Walking Dead. Ah, é bom mesmo? O The Walking Dead. Não conta a história, só conta. É, eu acho eu achei um seriado bom. Eu achei ele. Até o é que o Andy pediu pra comentar? É. Mas é que assim, o Andy, cara. O Andy, ele. Eu li no Twitter dele que ele não assistiu. Então, talvez por isso ele pediu pra você comentar. Mas, gente. É bom, é fiel aos quadrinhos até o terceiro episódio. Depois do terceiro episódio vira uma coisa Lost. É só isso que eu tenho. Vira uma coisa Lost, cara. Isso. Aí, aí é muito Lost. Aí, retrospectiva, 2010, esse ano também acabou Lost. Lost. Uma bosta. Só deixa eu fazer eu perdi anos da minha vida. Só deixa eu fazer um complemento às minhas considerações finais. Pode. E recomendar dois sons muito bons aí que eu... Não, isso não. Pra galera aí, que é Dropkick Murphys, Celtic Punk de primeira qualidade. Todo mundo já ouviu alguma coisa, mas não lembra que ouviu. Bom demais. Não lembro. Tá. E outro som é Traveling Wilburys, que é uma super banda montada com a formação Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison e George Harrison dos Beatles. Não precisa falar mais nada, né? Trompete? Não. Você já falou já muito. O Mancho tava off, falando aquela porra. Já... Não, o que, que é que você ia falar, velho? Não lembro mais, cara. É Tom Waits, porra, né, Tom Petty? O que você tá fumando? Patch. Não é maconha, velho. Acho que é Tom Waits, não lembro. Um ô, velho, dá licença, a gente tá gravando um programa aqui agora. Tô falando fora do microfone, filha da mas puta. Mas atrapalha a concentração nossa. Já chega a chuva, barulho infernal. Vai, Mancha, por favor, fala alguma coisa. O cara quase nunca fala, velho. O cara tá falando que tem que atrapalhar. Só porque é você, Mancha. Eu vou colocar truta. Esses porros online. Você é truta, mas ao vivo. Pra pôr, seu bosta. Põe um murro que eu vou te dar na cara tá. Também, seu viado. É o murro que você levou no seu ovo. É, um abraço a esses dois que se amam aí. Ficam se fazendo de durões, mas são duas bichas. Um abraço pra patroa, os 3, 4 cara que parou 2 minutos pra ver a gente e já saiu fora, já porque tava muito chato esse negócio. É, bombou. Um chegou uma hora que bombou com 5 online. 5, agora online. Não tem mais ninguém online. Cara, faz 2 horas e meia que isso aqui tá transmitindo ao vivo, tá ligado? Ninguém. Não, mas também, quem que vai ficar 2 horas, horas e meia ouvindo fora. A gente? E é só. Feliz Natal a todos aí. Que o ano comece com várias promessas. Bom, tipo, cortar a unha do dedão, essas coisas. Não vai falar que você vai parar de fumar e beber, que você não vai. É. Eu gostaria de agradecer os tanta presença de todos os aqui. Coisa feia, hein, mano? Desculpa. E também gostaria de agradecer quem tá ouvindo. Gostaria de agradecer também quem acompanhou a nossa primeira transmissão online ao vivo. E comprar o Blitz pessoas. Terminamos com chegou alguém, velho. Chegou alguém, velho. É, quem chegou pede uma música aí. É, quem chegou tem direito à música. Quem chegou tem direito à música. Yeah. Eu espero que 2011 seja melhor que 2010, que não vai ser muito difícil, porque 2010 foi foda. E o Vasco vai ser campeão brasileiro. No verdadeiro campeonato brasileiro. Passa o João Avelange. E um beijo pra todo mundo aí. Posso escolher uma música? Ouvir uma faixa da banda Keter. Ah. É? Thrash metal. Death thrash metal. Catch up with what you know. Vê se a gente faz engenharia. Ogeriza. Vamos lá. Repete o que eu vou escrever. Ô, Gustavo, repete o que eu quero escrever essa palavra. Pera aí. Quero lembrar dela. Alô. É ogeriza e cabalístico. É, cara. Porque, cabalístico. Não, é sério, cara. Eu, não, eu acho muito gay, na verdade. O quê? Cabalístico? Ogeriza também. Não, eu vou falar. Cara, eu lembro quando vi o D2. Eu cara, era black na metal. Cara, eu era. O cabelo, cara, que parecia mais uma cebola, cara. Uma cebola que enfiou o dedo na tomada. Aquele negócio assim, pá, aquele cabelão sinistro, bicho. É por isso que eu e o cara, eu fiquei com medo do cara, meu. Eu falei, cara, esse cara é do diabo. Você tem medo mesmo, mano? Tinha, cara. Depois caralho. Conheci, eu falei, ih, que bichinha. Um monte de anel cromado de caveira nos. Eu falei, cara, que porra é? Que cabelo. De onde surgiu essa porra, bicho? Eu já você fui... tem foto dessa época pra você ver? Ainda bem que eu não tenho mais. Que bom. Mas você acha que o Danilo que matou o Saulo? Não. Eu acho que não. Eu acho que foi o Renato Mendes. Eu acho. Eu acho que foi ele, depois que ele foi internado, ele foi internado, tá cheirando. Eu acho que foi o Danilo, cara. Renato Mendes, velho. Tá tudo por bem, fora. Eu tô. É. Eu acabei de acertar o ovo direito do mano com um soco. Porque e o manta se contorce de dor. Eu posso escolher a música? Não, você não vai escolher porque eu já escolhi agora, três, você já escolheu né? Três. Mas as suas músicas vão tocar de fundo, cara. Mas eu, não, mas eu quero que elas sejam principais. Não, mas aí é pedir demais, porque né, eu não nasci pra ser coadjuvante. Cerveja, cara. Pau no cu, filha da puta. Toma um tapão na cara, ó. Ordinário. Eu tô nas minhas considerações finais. Eu não falei nada, fui pra minha cerveja. Então tá, então para de falar. Cusão. Cara, põe Dropkick Murphys, cara. Rola também, dá pra... O Cannibal Corpse eu curtia quando tinha 15 anos. Achava massa. Cannibal é foda. Mas depois eu virei adulto, aí eu parei de curtir. É uma dica. É uma dica, viu, Dudu? Cara, eu odeio quando... Oh, isso aí eu lembro quando eu tinha 13 anos. É um toque. Tô dando um toque.